quero você. Gosto quando inflama. Te pego na rua, em cima da cama. A gente se embala e mistura por toda. Eu curto seu cheiro e me acabo com sua boca. Vem, te olho no espelho e te admiro então. Essa vibe, seu clima me dá mó tesão. Essa sintonia, sabe como é? Pura adrenalina, sabe como? Aí sei eu te como. Te satisfazer, sabe, com aquele combo. Cê no meu camarote vai ficando como? Não sou de bobeira, vem cá que eu te conto. Te faço gemer, vem que eu te acerto o ponto. Yeah. Eu quero você, gosto quando me inflama. Te pego na rua, em cima da cama. A gente se embola e mistura a boca toda. Eu curto seu cheiro e me acabo com sua boca. Te satisfazer, eu e você. Vem cá fazer, vem cá os dois. Te satisfazer, eu e você. Aí deixa o resto pra depois. Sabe aquela lingerie? Você me cita, adoro quando você mete a boca na minha pia e fica bonita, vem minha bailarina, rebola e me faz gozar, minha louca dançarina. Gosto quando me faz suar até de manhã, me chupa, me lambe, com gosto de hortelã. Curti Paris contigo, vivi Amsterdã, se amando vim um beijo quente ouvindo Chris Brown de Javan. Eu acabo